Foi bom dia, o 3840, ponto 0 pronto. 3890, ali decola, venha pro carro. Ali decola, 3890. Colado aos 23, chama controle em 19.8, estão 3890. 98, bom dia. Dois novador da Xenia 62, 1-1, posso ter 990, pronto. Da Xenia 62, 1-1, autorizado, alinhado e decolado, pistão 1-0, vento 290 graus, 029. É livre de decolagem 990, 62, 1-1. Chinelo 6211, decolado aos 28, chama o controle em 119.8. Bom controle, 19.8. Bom dia, voo 963, vamos ver, vamos ver, tá pronto. Gol 1963, autorizado alinhar, decolar pistão 10, vento 3, 10 grau, 029. 963, tá lindo, decola pistão 10. Gol 963, decolado aos 33, chama o controle em 1-9-9-963. Sorry, bom dia, com 865, próximo comunitário da 900. Bom, na 865, autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento variável com 2 nós. Ali decola da 10, com 865. Nine, Torre, Salvador, bom dia, Gol no 649, sinal ILS, pista no zero. Gol no 649, continua a aproximação, e pode quando baixar o trabalho, QNH no zero, no meia. Às vezes no zero ou no meia, Gol do, ou no 649. Gol na 649, cheque o trem. Confirme. Cheque o trem de pouso. Vai estar travado. Gol na 649, tráfego obstáculo livre pouso. Pistão na zero, vento calmo. Autorizado pouso, gol na 649. Confirme para a torre? Chame o controle em 1,99,8. Gol no 649, solo 55, libere primeira direitinho, solo no 21, décima 1. 21, gol no 649. November 4, 5, approved text until April 4, 281016. Salvador, Marinha 7101. Marinha 7101, prossiga. Muito bom dia, está pelo litoral, passou o Parque do Sul, está ingressando o farol de Itapuã, para ingresso circuito, pouso no pátio militar de autoridade. Sente o Marinha 7101, aproxima direto para o pátio de autoridade. Confirme, é para pátio militar ou pátio de autoridade do Marinha 7101? É o pátio de autoridade. O Marinha 7101, o pátio de autoridade não possui taxi, somente uma interseção. É, aproxima para a interseção. Sente autorizado a aproximação direto para o pátio militar? O Marinha 7101. Correção, parte de autoridades. O vento calmo e o QNH 10-16. Reporte no solo controlado. T01 então ingressa para 10 e pousa na interseção do pátio militar. O pouso na interseção do pátio de autoridades, Marinha 7101, somente confirmando. Afirmativo. Tem sessão no pátio de autoridade. Ok, gente. Torre Marinha, 710, tá na Ceró. Marinha 71101, reporte no solo controlado. O vento calmo. 01. Marinha 7101, autorizado o táxi, mantendo a minha escuta, solo aos 1-9.